Momento do Esporte, com Milton Never. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta com mais informação do esporte aqui para vocês. E olha, o Neymar, todo mundo já sabe, saiu do Santos e vai lá pro Barcelona. E no final do jogo ele tava todo emocionado, o nosso repórter de campo tava lá. E a gente vai agora descobrir por que que o Neymar tava chorando tanto, Nilson Batista. Boa noite, Milton. Estamos aqui ao vivo agora com o Neymar, que tá passando do nosso lado muito emocionado. Vamos agora entrevistá-lo. Neymar, boa noite. Gostaria que você me explicasse o porquê de tanta emoção. Se realmente é a nostalgia que tá batendo pela sua trajetória no Santos, que você se recordou, porque afinal você estava desde as categorias de base. Explica pra mim melhor esse momento de emoção. Não, mano, não é, cara, não é, tá ligado? Sabe o que que é, velho? Pô, aqui no Santos eu era o ídolo, tá ligado? Era o melhor de todos, rico pra caramba, entendeu? Caminho na mó da hora. Agora eu vou lá pro Barcelona, cara. Eu sou mais um só, velho. Todo mundo é rico, todo mundo joga bem. Cara, eu faço mó errado isso daí. É, e vamos agora pro que fim levou esse daqui, ó, é o Noilton do Esporte Clube Botafogo e dá uns tragos, é. Hoje ele já tá perto da aposentadoria e tá jogando no Atlético Jamaicano numa posição nova que ele inventou, gente. É, agora ele é ponta de back, tá certo? Daqui a pouquinho a gente tá de volta.